Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração, Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Somente é o Senhor.